faça de mim o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ressuscitado na madrugada do primeiro dia depois do sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e choravam. Quando ouviram que ele estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a 2 deles sob outra aparência. Enquanto estavam indo para o campo, eles contaram aos outros. Também não acreditaram nesses 2. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. E Jesus os criticou pela falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse: ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, né? Muito interessante. Marcos faz um resumão das aparições de Jesus. Primeiro, diz Marcos, Jesus apareceu a Maria Madalena, aquela que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Valei-me, Pai Eterno. Primeira aparição. Depois, ouviram que ele estava vivo, mas não acreditaram. Jesus apareceu a 2 deles, sabe qual, né? Discípulos de Emaús. Depois ele mesmo apareceu aos 11 e comeu com eles. Ah, mas quando Jesus apareceu, puxou a orelha deles. Olha a frase. Ele os criticou pela falta de fé e pela dureza de coração. Qualquer semelhança, mera coincidência. Comigo e com você. Que certamente Jesus nos criticaria pela nossa falta de fé e dureza de coração. Então vamos pedir. Jesus, pela vossa misericórdia, amoleça meu coração. Mergulhe meu coração na vossa misericórdia e aumenta minha fé. Deixa-te lavar nas águas que te saciam, águas de misericórdia. As vésperas da festa da misericórdia, Jesus, tocai no meu coração de padre, mas tocai no coração de todos os teus discípulos, que não precisem ser criticados pela dureza do coração e pela falta de fé. Enche-me, Senhor. Deixa-te lavar, deixa-te tocar pelo ressuscitado. Águas de misericórdia. Jesus misericordioso, eu confio e espero em vós. Jesus misericordioso, derramai rios de misericórdia sobre os doentes, os angustiados, os debilitados, os que acompanham esta hora, estão se perguntando: será que Deus está vendo o meu sofrimento? Eu respondo para você: Deus está, e Deus está te abençoando. Deixa-me, faz-me renascer. Vamos à bênção, pegue a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, as fotos de família e as vésperas da festa de misericórdia. Tocai naqueles que estão com o coração mais endurecidos. Senhor, que não deixemos que o mundo endureça nosso coração e nossa alma. Amoleça, Senhor, com os rios de misericórdia e aumente a nossa fé. Quando eu terminar, beba desta água benta. Não é a minha bênção e não é a água, é a tua fé em Jesus ressuscitado que fará maravilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Sábado da oitava da Páscoa, evangelizar é preciso.